Tamo no melhor look, vencemos na vida. Hoje restaurante, antigamente o que tinha? Não tinha nenhum luxo, mas eu era feliz. O ouro e as pratas não esconde a cicatriz. Yeah! Ganhamos o mundo, venci a inveja. Roletando de nave sem esquecer os parceiros que fecha. Pois muitos te julgam, mas não sabem o valor do preço tão alto que seu sonho custou. Ela é difícil, porém diferente. Mas não esquecia que seu amor era eu. E antigamente, hoje o teto solar. Eu não esqueço que o amor dela é meu. Com fé e meu Deus eu mudei minha rotina. Os que me julgavam hoje me copiam. Desacreditaram do moleque. Com capacidade foi referência pros pivete. Com fé e meu Deus eu mudei minha rotina. Os que me julgavam hoje me copiam. Desacreditaram do moleque. Com capacidade foi referência pros pivete. Aprende aí meu querido, a levada é louca. Meus versos e frases já não sai da sua boca. Vê se respeita meu time, lá eu sou artilheiro. Enquanto você copia o meu veio de berço. Vendedores de sonhos, máquina de emoção. O dono do PlayStation que ditava as regras, irmão. Fazia o golzinho, o melhor se destacava. Mas sem o dono da bola o jogo não continuava. A ambição pelo dinheiro e bens materiais surgiu desde pequeno invejando o boy da rua de trás. Felizmente vencemos, sempre com honestidade. Hoje o dono da bola fica forçando a amizade. Com fé e meu Deus eu mudei minha rotina. Os que me julgavam hoje me copiam. Desacreditaram do moleque. Com capacidade foi referência pros pivete. Com fé e meu Deus eu mudei minha rotina. Os que me julgavam hoje me copiam. Desacreditaram do moleque. Com capacidade foi referência pros pivete.